pode se a prisão se abrir. Não te detenha se a corrente de suas mãos cair. Pelo Senhor que já te ouviu nas aflições cantar, o teu louvor chegou ao trono de Deus te louvar. Se Deus quiser, é pra provar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Cante, e as cadeias hoje vão.